noite não tem fim e pra você vou cantar. Vem dançar ao som do céu, chanta o som especial. Eu vou curtir com exaltação e com a louca aplicação. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, exaltação levanta astral. Vai arrastar fogo, vai contagiar essa galera. Arrasta fogo é demais. É o Jota Som. Contato é o WhatsApp 91 91 98103 9530. Isso é Banda Louca Tentação. Bora curtir! Vem, meu bem, pro bolo negro, vem. cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.